Fecheiro 9, página 67. Estive a falar com o Sr. Habitas, disse Richard, numa longa noite de verão, depois de a Cooper's Arms ter encerrado. Não há qualquer receio que a Tower Arms deixe-nos fazer encomendas durante muito tempo. Porém, as coisas estabilizaram numa tal regularidade que podemos dispor de atenção para treinar alguém que não seja especializado. Respirou fundo e olhou para Peg do outro lado da mesa da ceia. A partir de agora vou levar William Henry para trabalhar comigo. Tencionava continuar a explicar que seria apenas por algum tempo, que o rapazinho precisava desesperadamente do estímulo de novas experiências e rostos, que também ele possuía a mesma paciência e aptidão mecânica, o amor por ajustar as peças de um quebra-cabeças. Mas não o pôde dizer. Peg começou a gritar. Não, não, não! Clamava em gritos agudos, tão aterrorizadores que William Henry se encolheu, estremeceu e saiu da cadeira para esconder a cabeça no colo do pai. Dick cerrou os punhos e olhou-os com a boca apertada. Mag levantou-se, apanhou um jarro de água da bancada e lançou o seu conteúdo no rosto de Peg. Esta deixou de gritar e começou a gemer. Era só uma ideia, disse Richard ao pai. Não foi das melhores, Richard. Pensei, pronto. Pôs os braços em redor do menino e ergueu-o para o sentar ao colo, lançando a Dick um olhar que impediu qualquer comentário. Na opinião deste, o neto já não tinha idade para ser tão amimado pelo pai. Pronto, William Henry, pronto. Mamã? Perguntou a criança pálida e de olhos muito abertos. A mamã sentiu-se mal, mas daqui a pouco fica boa. Vês? A avó sabe o que fazer. Fui eu que disse uma coisa que não devia, mais nada, concluiu Richard, afagando as costas do filho e olhando para Dick com um enorme desejo de rir. Não por estar divertido, por pura loucura. Não faço nada bem, meu pai, disse. Não foi por mal. Bem sei, respondeu Dick, que se levantou para puxar a cauda do gato. Toma lá uma bebida a sério, disse, entregando uma caneca a Richard. Sei que não gostas de rum, mas por vezes o melhor é um remédio forte. Para sua surpresa, Richard descobriu que o rum lhe fazia bem, lhe acalmava os nervos e adormecia a dor. Pai, que vou eu fazer? Perguntou então. De modo algum vais levar o William Henry para a oficina de Habitas, não achas? Ela não está simplesmente indisposta, pois não? Receio que não, Richard. O pior é que não é bom para ele ser tão amimado. Quem é ele? Perguntou William Henry. Os dois homens olharam para o menino e depois um para o outro. Ele és tu, William Henry, disse Richard com decisão. Já tens idade para saber que a tua mãe anda sempre à tua volta e se preocupa demais contigo. Bem sei, papá, respondeu William Henry. Desceu do colo de Richard e ficou junto da mãe, dando-lhe pancadinhas nos ombros trêmulos. Mamã, não se preocupe, já sou grande. Mas ele é tão pequenino, gemia Peg, depois de Richard a levar para cima e a meter na cama. Richard, como podes ser tão estúpido? Um bebê num armeiro. Peg, fazemos armas, não as usamos, disse Richard, cheio de paciência. William Henry já tem idade para ser... Procurou aflitivamente uma palavra adequada. Informado. Ela afastou-se dele. É ridículo. Como pode alguém que chama casa a uma taberna precisar de mais informação? Uma taberna apenas expõe uma criança a loucuras, disse Richard, afastando da voz a exasperação que sentia. Desde que os seus olhos começaram a ver, nada mais testemunhou que embriaguez, autocomiseração, comentários incautos, lutas, blasfémias, comportamentos indecentes e porcarias repugnantes. Pensas que a tua presença torna as coisas aceitáveis? Que ele não pode ser afetado? Mas também eu sou filho de taberneiro e lembro-me bem o que me fez essa vida. Francamente, senti-me feliz por ir para a escola e ainda mais por não ser aprendiz de vendedor de bebidas. Faria imensamente bem a William Henry encontrar-se e conversar com homens sóbrios. Não o vais levar para a oficina do Habitas, gritou. Já entendi tudo, Peg. Não preciso que me digas o que fazer. Mas este episódio fez-me ver as coisas e perceber que era tempo de falarmos, disse, afundando-se na cama e pondo-lhe uma mão no ombro. Não podes manter o William Henry debaixo das tuas saias durante o resto da sua infância, só por ele ser o teu único filho. Hoje compreendi que já é a altura de o nosso filho ter um pouco mais de liberdade. Tens de aprender a soltar o William Henry, pois para o ano irá para a escola de Colston. E nisso insisto, aconteça o que acontecer. Não consigo deixá-lo ir, chorou ela. Tem de ser. Se não pegue, não é o teu filho que te ocupa os pensamentos. És tu mesma. Eu sei, eu sei, eu sei, chorava ela por entre os dedos, balançando-se para a frente e para trás. Mas como posso deixar de o fazer? É tudo o que eu tenho, tudo o que alguma vez terei. Tens-me a mim? Por uns instantes, ela não respondeu. Sim, disse por fim, tenho-te a ti. Mas não é o mesmo, Richard. Se alguma coisa acontecesse ao William Henry, eu morreria. A luz quase tinha desaparecido. Um pequeno raio acinzentado entrava por uma fenda da divisória e poisara como uma teia de aranha sobre o rosto de Richard Morgan, enquanto este olhava para a mulher. Não, não é o mesmo, pensou. Não o mesmo. A escola de Colston para rapazes tinha dado a possibilidade a muitos filhos dos melhores pobres de Bristol a tornarem-se letrados. Não era de modo algum a única. Todas as confissões religiosas, exceto a católica romana, tinham escolas de caridade, em particular a Igreja Anglicana. Porém, apenas duas delas tinham uniformes distintos para os alunos que ali estavam por caridade. Os rapazes de Colston usavam casacos azuis, as Red Maids, vestidos vermelhos. Pertenciam ambas à Igreja Anglicana, porém as Red Maids não tinham tanta sorte. Ensinavam-nas a ler, mas não a escrever, e ocupavam-nas, a maior parte do tempo, a bordar coletes de seda e casacos para a nobreza, trabalho pela qual as mestras eram pagas, mas elas não. A alfabetização e o conhecimento dos números estava mais espalhado entre os varões de Bristol do que noutra qualquer cidade de Inglaterra, incluindo Londres. Nos outros lados, essas características eram apanágio dos ricos. Os 100 alunos recebidos em Colston por caridade estavam, evidentemente, internos. Destino que tinha calhado a Richard. Devido à escola e ao facto de posteriormente ter sido aprendiz, entre os 7 e os 19 anos, vira apenas os pais aos domingos e durante as férias. Imagine-se Peg a aguentar tal coisa. Por sorte, a escola de Colston oferecia também outro tipo de educação. Por uma choruda mensalidade, os filhos de prósperos cidadãos podiam frequentá-la das 7 da manhã às 2 da tarde, de segunda a sábado, como alunos externos. Com generosas férias, evidentemente. Nenhum mestre escola desejava mais castigo sobre as suas costas do que o que a Igreja Anglicana e o testamento do falecido Sr. Colston o exigiam. Para William Henry, saltitando naquela manhã ao lado do avô, Mag tivera uma birra que impedira magnificamente Peg de também os acompanhar, abria-se mais do que um portão para a escola e para o conhecimento. Era o primeiro dia de uma vida completamente nova e estava a morrer de curiosidade. Talvez que, se o tivessem deixado ir ver como era um armeiro, não sentisse tanto entusiasmo. Mas os muros da prisão que a mãe erguera em seu redor mantinham-se intactos e estava farto deles. Uma criança mais apaixonada e impulsiva ter-se-ia queixado com evidente frustração. Mas William Henry era tão paciente como o pai e também senhor de um notável autodomínio. A sua divisa era espera. E agora, por fim, a espera tinha terminado. A escola Colston para rapazes não era diferente de duas dúzias de outros edifícios que se regozijavam de ser chamados escola, asilo, hospital ou casa de trabalho. Era escura e mal cuidada. Os vidros das janelas nunca estavam limpos. O estuque rachado e em mau estado e as madeiras empenadas. A umidade tudo invadia, desde os alicerces às chaminés Tudor. O interior não fora destinado à educação e o odor do frume, a poucos metros de distância, era nauseabundo para qualquer nariz, exceto o de um nativo de Bristol. Tinha um portão e um pátio, e o que pareciam ser 1000 rapazes, talvez metade, envergando o famoso casaco azul. Tal como os outros alunos externos e particulares, William Henry não era obrigado a usá-lo. Alguns deles eram filhos de magistrados municipais ou de merchant venturers que não desejavam manchar a sua prole com a marca da caridade. Um homem alto e muito magro, de fato preto, com o colarinho branco e engomado dos clérigos, aproximou-se de Dick e William Henry e sorriu, revelando os dentes podres e descoloridos. Um bebedor de rum. Reverendo Pritchard cumprimentou Dick fazendo uma vénia. Mestre Morgan. Os olhos escuros voltaram-se para William Henry e abriram-se mais. Este é o filho de Richard? Sim, é o William Henry. Venha então, William Henry. E o reverendo Pritchard avançou pelo pátio, sem olhar para trás uma só vez. William Henry seguiu-o, também sem se voltar. Estava demasiado ocupado a apreciar o caos do pátio de uma escola de rapazes, antes de a disciplina ter feito a sua aparição. — É muito afortunado, disse o mestre dos alunos externos, por o seu aniversário coincidir com o começo das nossas aulas. Menino William Henry Morgan vai começar por aprender o A de abóbora. E a tabuada dos dois? Vejo que tem a sua ardósia. Muito bem. Sim, senhor, respondeu William Henry, cujas maneiras eram excelentes. Foi a última coisa que pôde dizer, sem ser solicitado, até à hora do almoço no refeitório. Mas os seus processos mentais também não estavam em boa ordem. Era tudo tão confuso. Havia tantas regras, nenhuma das quais parecia fazer sentido. Levantem-se, sentem-se, ajoelhem-se, rezem, repitam as palavras. Como responder a uma pergunta? Como não responder a uma pergunta? Quem fez o quê? A quem? Onde estava situado isto em relação àquilo? As aulas tinham lugar numa sala enorme, habitada pelos 100 alunos mais jovens da escola de Colston. Vários professores andavam de grupo em grupo ou intimidavam um dos grupos, sem qualquer respeito pelo bem-estar dos outros. Por isso, fora uma grande vantagem para William Henry que o avô estivesse pouco ocupado naqueles tempos difíceis e o tivesse ensinado a contar, a conhecer o abecedário e mesmo a fazer somas simples. De contrário, ter-se-ia sentido desesperado. Embora o reverendo Pritchard andasse por ali, não dava aulas. Para o grupo de William Henry, esse dever competia a um tal Sr. Simpson e, em breve, se tornou notado que este tinha as suas preferências e desagrados em relação aos alunos. Como era muito magro, pálido e parecia constantemente na iminência de vomitar, Não admirava que lhe desagradassem os rapazes que fungavam com prazer doentio, metiam os dedos no nariz ou traziam-nos castanhos e pegajosos, prova de que os tinham usado na limpeza dos respectivos traseiros sujos. Não foi difícil para William Henry fazer o que lhe diziam. Sente-se, calado. Esteja quieto. Não dê pontapés na carteira. Não meta os dedos no nariz. Não fungue e não fale. Por isso, o Sr. Simpson parecia não reparar nele mais do que para lhe perguntar o nome e o informar de que, como havia dois Morgan em Colston, ele seria conhecido como Morgan III. O outro rapaz, a quem o professor fizera a mesma pergunta e que dera uma resposta semelhante, foi suficientemente tolo para protestar, não querer ser conhecido como Carter Menor, o que lhe valeu 4 chibatadas com o ponteiro. Uma por não ter dito senhor, outra por ter sido insolente e mais 2 para aprender. O ponteiro era um instrumento assustador, de que William Henry não tinha qualquer tipo de experiência. De facto, vivera 7 anos sem nunca ter levado uma sova. Jurou, portanto, não dar a qualquer professor de Colston a mínima desculpa para lhe bater. Quando chegaram às 11 horas e toda a escola se sentou nos bancos dos dois lados das compridas mesas do refeitório, William Henry já percebera quem levava as vergastadas. Os que conversavam, os que metiam o dedo no nariz, os irrequietos, os que fungavam, os burros, os atrevidos e um pequeno número de rapazes que parecia não conseguirem evitar fazer travessuras. Não se interessou muito pelos seus companheiros mais próximos, quer na sala de aula, quer no refeitório, mas gostou do ar de um deles, que se sentou 2 lugares adiante dele. Alegre, mas não suficientemente atrevido para apanhar com um ponteiro. William Henry olhou para ele e esboçou um sorriso, que fez com que um dos professores, na mesa do diretor, respirasse fundo e ficasse muito direito. No momento em que recebeu o sorriso, o rapaz empurrou o obstáculo que havia entre eles e caiu no chão com um enorme estrondo, sendo logo levado por uma orelha à mesa do diretor, que ficava sobre um estrado, diante da grande sala, onde o eco era enorme. Monckton Menor, disse o recém-chegado sorrindo, para revelar a falta de um dente. Estou cá desde fevereiro. Morgan III, comecei hoje, murmurou William Henry. Pode falar-se baixo depois de serem dadas as graças. Deves ter um pai muito rico, Morgan III. William Henry olhou para o casaco azul de Monckton Menor com ar pensativo. Não creio, Monckton Menor. Pelo menos não é imensamente rico. Andou cá e usava o casaco azul. Ah, Monckton Menor pensou no assunto e logo acenou com a cabeça. O teu pai ainda é vivo? Sim. E o teu? Não, nem a minha mãe. Sou um órfão. Monckton Menor inclinou mais a cabeça com os olhos azuis a brilhar. Qual é o teu nome próprio, Morgan III? Tenho 2. William Henry. E o teu? Johnny. O olhar tornou-se conspiratório. Eu chamo-te William Henry e tu chamas-me Johnny, mas só quando ninguém nos puder ouvir. É pecado? Perguntou William Henry, que ainda catalogava os males nessa perspectiva. Não, mas não é delicado fazê-lo. Só que detesto que me chamem menor. E eu terceiro. William Henry afastou o olhar do seu novo amigo para fitar, cheio de remorsos, a mesa do diretor, lá no alto, onde o companheiro que tinham feito saltar do banco recebia aquilo que William Henry já aprendera a ser uma repreensão. Muito pior que algumas ponteiradas, porque levava mais tempo e o aluno tinha de se manter perfeitamente imóvel até tudo terminar, ou então equilibrar-se sobre um banco o resto do dia. ao encontrar o olhar do professor ao lado do Sr. Simpson, pestanejou e desviou imediatamente o seu, sem saber porquê. Quem é aquele, Johnny? Ao lado do diretor? O velho Doom and Froom? Era o Sr. Pritchard. Não, a seguir, ao lado do Simp. O Sr. Parfrey é o professor de latim. Também tem alcunha? Monckton Menor conseguiu tocar na ponta do nariz arrebitado, com o lábio superior erguido. Se tem, nós os mais novos não sabemos. O latim é para os mais velhos. Enquanto os dois rapazes falavam deles, o Sr. Parfrey e o Sr. Simpson tratavam de discutir William Henry. Já vi Ned, que tem um Ganímedes entre os seus porcos. Nota. Ganímedes, jovem de extraordinária beleza, levado por Zeus para o Olimpo, a fim de servir como criado dos deuses. Fim de nota. O Sr. Edward entendeu sem precisar de mais explicações. Morgan III? Havia de ver os olhos dele. Tenho de tratar disso, mas mesmo visto de longe, Ned, é encantador. Um verdadeiro Ganímedes. Ah, quem fosse Zeus! Muito bem, George. Quando começar com a flexão amo ou amas, será 2 anos mais velho e provavelmente tão ranhoso como todos os outros, respondeu o Sr. Simpson, debicando a comida com alguma dificuldade, embora esta fosse mais saborosa que a que era servida aos rapazes. Vinha de uma família de doentes, famosa pela sua pouca longevidade. A conversa natural não evidenciava intenções lascivas. Era apenas um sintoma da sua classe pouco invejável. George Parfrey desejava ser Zeus, mas poderia, do mesmo modo, e também em vão, ter desejado ser um Robert Nugent, agora Conde de Nugent. Os mestres escolas eram inevitavelmente uma nobreza empobrecida. Para os senhores Simpson e Parfrey, Colston representava uma espécie de Zenith. Recebiam 1 libra por semana, mas apenas durante o tempo de aulas. E tinham também direito a comida e alojamento. Como Colston tinha boa comida, o diretor era um epicuro, e os professores um pequeno quarto para cada um, poucas razões havia para partirem, a menos que fossem contratados para Eton, Harrow ou para o Liceu de Bristol. O casamento tornava as coisas mais difíceis e estava evidentemente fora de causa, a menos que o professor se ordenasse ou recebesse uma alta promoção. Não que o casamento fosse proibido, mas alojar mulher e filhos num minúsculo quartinho era uma perspectiva assustadora. Além do mais, os senhores Simpson e Parfrey não se sentiam tentados pelo sexo oposto. Preferiam arranjar-se com o seu e, em particular, um com o outro. Porém, o amor provinha apenas do pobre Ned Simpson. George Parfrey dominava-o completamente. Talvez possamos ir aos Rothwells depois de virmos da igreja no domingo, sugeriu esperançoso o Sr. Simpson. As águas parecem fazer-me bem. Desde que me permita a indulgência das minhas aguarelas, respondeu o Sr. Parfrey, continuando a olhar para William Henry Morgan, que se mostrava mais animado e mais belo a cada momento. Fez uma careta. Não consigo entender como alguém se pode sentir melhor depois de beber os restos do Avon. Mas se me conceder o favor de um pacífico interlúdio junto a St. Vincent's Rocks, então vou. Suspirou. Oh, como gostaria de pintar aquela criança divina.